Adiós, Aruba, está en el cartón. Adiós, Aruba, contato radar, 5 milhas para a posição Coral. Mantenha nível de voo 090, autorizada a proa do corredor Caixa 3, reporte para descida e modificação de regras. Bate ali, ótica alfa, autorizado decolagem 17, vento 110 graus, 08 nós. Estamos para a prova. Vendo solo às 35, direita, 1219, solo. Seu. Direita no 219, solo, 1966. Bom, Márcia. Bate Aliótica Alfa, decolou aos 35, voo 198, controle, bom voo. 198, Charlie Oscar Alfa, Bonete. Controle, boa noite, opa, pa, pa, Charlie Oscar Alfa, decolou da 197. Pa, pa, pa, Charlie Oscar Alfa, contato radar na decolagem, desvia sair da árvore para o nível de voo 360. Via sair da árvore para 360, o Charlie Oscar Alfa. Cordial 08, plano ISR cancelado aos 2036, desça em condições visuais para, para 3.500 pés, reporte quando no corredor Caixa 3. Capitão Vitor, Portilho Delta, acionando o código 0220, confirme o tipo de equipamento. Confirmando a altitude que está mantendo. Mantendo 1.500 pés, ingresso via corredores, reporte no, através de Veracruz. 0 grau, 7 nós. Além da cola, está 3.23. 283, decolou ao 39, 1198, controle, bom voo. 98, obrigado, tá 3223. Bom dia, Nessa, ô, Salvador, tá 3283, decolou. São 3283, contato radar na decolagem, tudo havia saído da árvore, tá amigo de voo 360. Árvore 360, são 3283. Polícia 07, complete final do procedimento RNAV, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 18, 5, 4, 10. Controle 3283, solicita a proa de Alefa. 3283, autorizado Alefa. Alefa, 3283, obrigado. Mantenha o ponto de espera, o CRM 259. Salvador, Olímpio 07, Arsenal, tá 1-0, que é a pista lista. Olímpio 07, Quenegal no 013, autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 7 nós. Autorizado pouso na pista 10, Olímpio 07. Charlie Oscar Alfa, chame o centro Recife na frequência 1260, alternada 288. 1260-1288, com Recife Charlie Oscar Alfa. Capitão Vitor Filho Delta, mantém-se em condições visuais, número 510, reporte através de Paris. Após o PV da Força Aérea pousar, está autorizado a linha e manter a pista no jet. 409 na rua decimal, pousa da 2 a linha, manter a pista no jet, vai chegar na decimal. No solo aos 4-3, libere a direita, 1-2-1-9, solo Salvador. 259, 20, decolagem pista 10, vento 110 graus, 06 nós. Aqui o dado está movendo de 110 graus. Positivo. Você daria um pouco de zona aqui, só 10 agora? Pode mandar na sua 14, do filho dela. Na 08, eu estou de descida para 1.500, certo? Né? Ajuste na 013. O Vitor Filipe 10, autorizada longa final na pista 10, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Longa final da 10, 1895, Edmar, obrigado, bom final de semana. O 59, decolagem 45, 1198, controle, por favor. 98, 1299, obrigado. Estou aí de Papatango, Vitor, Kilo Delta. Prossiga, Vitor, Kilo Delta. Mano, final de 11 milhas, pista 10, reporte na final normal, você? Gente, reporte final normal, Vitor, Kilo Delta, QNH no 013, vento 1 no 0 grau, 069 para cheque. Positivo. Relacionado a 59, na presença autorizada, para hoje, né? Zero 08, ingresso via corredores, reporte no através de Veracruz. Pará, através de Veracruz, 08. É, eu tô certo, livre ponto. Salvador, 6259. Possível. O centro recebe os aceitos da gente, senhorita, para a gente pedir a broa de Pontiva, ou se a senhora puder coordenar para nós, eu agradeceria. Caixa 9259, chama o centro Recife na frequência 1251, alterna 9260. 251-260, graças boa. Vida Kilo Delta, no solo 52, libere à direita, chame o solo 121, decimal 9. Guardião 08, canal Travel de Aracruz. Sente Guardião 08, 271.500 pés, apresente pelo rotatório, reporte de visual com rotatório. Apresente Guará, rotatório, Guardião 08. Tranquilo Delta, autorizado o cruzamento da 1735, confirmando o 45? Gente, autorizado o cruzamento, frequência de vista acionada, boa noite. 8866, sendo identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, o ajuste 1013. Ok, via Mari, 1013, voo 8866. Número 1 na aproximação? Primativo. Qual foi o senhor? Hugo 1866, autorizado voar na proa do São Vitor 3AE. Muito boa noite, Alta 3197, aproximando Point Zero, pronto. Valeu, João, desliga autorizado, Alenha e decolar, pistão no zero, vento 1, 10 graus, 069. Liga da Alenha, decolada, Alta 3197. Dia 08, chama a torre na frequência 18 do sinal 95. Chama na torre, de 895, grata. Torre, Salvador, Guardião 08, visual com campo. Guardião 08, prossegue sinal no 7, recorde através da RMAR, que é legal no 013, o vento 1 no 0 graus 069, para cheque. Vou chamar lá no trabalho da RMAR, o Guardião 08. Especulou ao 02, 1198, controle 0. 1198, grato, Amorói está 3, 1 a 7. 7, Guardião 08. Guardião 08, autorizado pouso, pistão 17, vento 120 graus 7 nós. Autorizado pouso, 17, Guardião 08. Na decolagem, saída da Elso, uma amiga de voo 340, após 2000 pés, autorizado Leda. Sobe ao 340, após 2000, voo Leda, tá 3197. Tio 08, solo ao 04, autorizado back track, ingresso em Embraer. Reposte usando pista. Passará usando pista, guarda a mão. 013, autorizado RNAVE, reposte quando na Serra Vista 360. 3.503, às vezes 3.503, vai passar o Serra Vista 360, autorizado RNAVE, igual ao 860. Boa noite. Radial 07, me escuta do controle? Radial 07, informo que a torre acabou de nos informar que houve uma explosão a 5 milhas norte na cabeceira 17, próximo ao Ceasa. Confira se continuará na aproximação? Radial 07, então confirmando, irá fazer a aproximação pelo Itapuã, ok. Plano 3197, chamo centro Recife na frequência 1251, na alterna 1260. Plano 3197, Recife 1251, 1260, boa noite. Pronto. Serra Vista 366, boa noite, 66. Plano 866, complete final do procedimento RNAV, chame torre na frequência 18, decimal 95. Completa RNAV, 2295, 866. Passando Serra Vista, 366, na pista vista. 366, reporte 5 milhas da cabeceira, que é negado 013, o gol 966. Reportaremos 5 milhas da cabeceira, 866. Salvador, boa noite, coluna 099, pronto, coluna 099, vamos ver. Coluna 099, mantém o fundo de espera. Vai, André. O 966, QNH 1013, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, 8 nós. Expresso, nível pouso, pistão no 0, boa noite, PMS. Pouso 1068, adiciona identificação, via chegada Mari, deixa para o nível de voo 050, o ajuste 1013. Voo 1168, após Mari, autorizado a produção da Vitor 366. 099, autorizado, além uma pistão no zero. Além uma pistão no zero, bônus 099. 3, reporte para descida. Radião 07, reporte visual com o farol de tapão. Primeiro, sala 14, direita, 1219, sala. Direita, 1219, ele vai na golpe, boa noite, meia. Bônus 099, autorizado decolagem no zero, vento no 20 graus, 89. Sim. Gente, Guardião 07, se possível, só da presente autorizada a proa do farol de Itapuã, aguardando para cruzamento do campo, ok? Obrigado, bom fim de semana. Controle voo 099. Voo 099, contato radar na decolagem, subavia sai da árvore, para nível de voo 360. Via 360. Zero 099, voo Elefa. Elefa, obrigado. 3858, acione a identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste na 013. São 3858, inicialmente uma tenta para chegada. Voo 1168, vou ir na produção Vitor 366. Já voando a 366, agora não. Voo 1168, autorizado a descer para 2500 pés, ajuste no 013, autorizado para segmento RNAV, reporte quando não encerra Vitor 366. Pode estar na 3858, autorizada a prova de Serra Vitor 366. Rádio 107, chama a torre na frequência 198, decimal 95. 3895, Rádio 107. Guardião 07. Guardião 07, prossiga no final de Itapuã, reposta no mesmo para cruzamento da sinal da 10. Guardião 07. Oi, você pode dar maiores informações aí do evento, saber se eu localizo? É Guardião 07. Afirmo, daqui da torre a gente visualizou uma explosão mais ou menos a 5 milhas da cabeceira no 7. Só que agora a gente não está visualizando devido à distância. A gente gostaria de saber se poderia sobrevoar o local para saber o que está acontecendo, Guardião 07. Foi a 5 milhas no sentido rotatória? Afirmo, a rotatória é mais ou menos naquela posição. Ok, eu vou chamar você para essa ponta para o cruzamento e passo a informação. Presente, Guardião 07. 1168, reduza para a velocidade de aproximação. Já reduzindo, 1168. Mantenha o farol de Itapuã, aguarde para cruzamento, informo o aeronave da Gol já em Ituna, prosseguindo para pouso na 1-0, aguarde instruções para cruzamento, Guardião 07. Sete, vai manter o Itapuã, 07. 3-3-6-6, 3-2-2-2. Olha o Gol 1-7-0, só para o ponto, cara, pronto, boa noite. A linha decola sem parada? Afirmativo. Além de decola sem parada, pistão no zero, vento 1 no 0 grau, 0 meia nós. Afirmativo, está devido a falar de bola, 705. Meia meia, está obrigado, bom nome, 8. Bom nome, 68, completo final do procedimento terminado, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 295, bom. Oi, Salvador, Cordial, boa noite, com o 1-68, tá? 2 milhas e... 2.3 milhas do 372, baixa pra cá. 1-68, continua a aproximação, agora de pista livre, forma aeronave da companhia alinhando na cabeceira, já pronto para decolagem. Sente, com o 1-68, aguarda. 1-68, forma o tráfego à sua direita, próximo ao farol de Itapuã, mantendo esperas, não vai interferir com a sua aproximação. Helicóptero, com eco Charlie 35. Sente, vou no 1-6. Sente, pode quando visual, com o Boeing da Gol na final da 1-0. Tá visual, Guardião 07, aguardando o seu cruzamento. Sente, aguarde para o cruzamento, Guardião 07. Sete. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 grau, 0 meia nós. S-Lever pouso na 10, voa no 1-6. 1-7-0-5, decolou os 2-6, 1-1-9-8, controle, bom voo. 0-8, boa noite. Controle, boa noite, voa 1-7-0-5. 1705, contato radar na decolagem, suba via saída da Delta para o nível de voo 360. Via da Delta 360, bola 705. Sente, rapaziada do Banco da Agulha, só que está livre o 1007. Após 2000, autorizaria da El, o Irupe para o bola 705. 1705, após 2000, autorizado Leda. Após o 2, eu vou ali, meu, com 705. Charlie Zenith da 1-0, Guardião mais 7, vai iniciar sobrevoo aqui, próxima rotatória, para informar. Sente, Guardião 07, você não me escuta. Sete. O número 68, no solo ao 29, direito a 121 no 1. Frequência 1219, solo. 219, contrário, mano. Tá, 3858. 3858, completo final do procedimento RNAV, chama a torre na frequência 198 do Simão 95. 295858. Você é Guardião 07? Olha, nós sobrevoamos aqui o RMAP, tudo ok, os dois pontos de gasolina da FIA Aeroporto. A FIA Aeroporto está fluindo novamente, a via parafuso também, e a BR-324. Por aqui não encontramos nada que indicasse alguma explosão, incêndio, alguma coisa do tipo, ok? Gente, eu só para informar, foi mais ou menos mais à esquerda, no prolongamento da 17, mais ou menos, o Guardião 07. Ok, vamos fazer uma curvinha esquerda aqui então para aproximar mais do eixo. Gente, Guardião. Torre Salvador, boa noite, 3858, estabilizado, RNAV da 1-0, baixado e travado. Para o 3858.